Militar de Salvador. Tá certo, Dog. Azul 4060, autorizado a aproximação. Autorizado a aproximação, Samara estabilizada. Bate travada, tchau, Léo. 7 Mike Charlie Alpha, livre pouso, pista 17, vento 180 graus, corrigindo agora 200 graus, 200 graus com 05 nós. Mike Charlie Alpha, check trem. Tchau, Léo, bate travada, livre pouso. Oi, Salvador, bom dia. Tá 3895, pronto, ponto de espera, pista 28. E mantém, cabeceira 28, tá 3895. Ali mantém pista 28, tá 7-6-7-4-0, frente velho, cruzando nível 240 para 1950, tem essa informação, Quebec. 9-6-7-4-0, Salvador, meu cordial, chegada cara e desça para 2000 pés, ajuste padrão 1013, câmbio. Chegada cara e 2000 pés, 1013, ajuste para o F-7-6-7-4-0. 1-0-9-9, livre decolagem, pista 28, TAM 3895. Livre decolagem, TAM 3895. Charlie Alpha, seu solo foi aos 4-8, confirme o pátio. É pátio. Pátio 5? Sim, combate. Livre, táxi até o pátio 5, achasse na frequência livre, mate Charlie Alpha. Obrigado, boa tarde. 77. Livre, igualmente, 37. 4-8, frequência livre no corte, guardião 01. Graças ao apoio da torre, livrando frequência 01. Interceptando o localizador, o 4060 da Azul Visual. 4060, aproxima-se de Ilzan, cheque o trem, chame a torre, 1186. 186, obrigado, até daqui a pouco. Até. Decola desse Salvador 49, chama o controle 119.8. 19.8, obrigado. Por gentileza, comandante, haveria condições de realizar um cheque na frequência 118.95, 118.95. Chame 60 milhas, 60 milhas nessa frequência para fazer um cheque. Ok. 118.95, grato, chama o controle agora 119.8, bom voo. Obrigado. Bom dia, TAM 3895. 3895, esse é o controle, meu cordial, contato radar. 060, já baixar travada e visual com campo. Tá visual com campo, Samara, baixar travada. Reporte baixar travada, informa o pista 28, os últimos 90 metros fechados. Os últimos 90 metros. O ajuste no 0, no 3, reporte baixado e travada. Botaremos. aberto pelo menos a 3, 1, 9, 1, portal 2. Travou. Quando o Golk está através do feito 4 inicia ataque, está autorizado seu posto excepcional. O ataque do Gol está autorizado para o TAN 3, 1, 9, 1. 4-0, 6-0. Uno 777, nós temos Uno 77 a bordo, 2 horas e 27, alternando com o fim. Uno 777, autorizado táxi via Indian Alpha. No ponto de parada Golf Chimar Apoio, Uno no 8, próximo meio, aqui negar 1013. Ok, livre via Indian Alpha, 1862 no ponto de espera. O ajuste é padrão, gol Uno 777. Chame Recife, é 288, câmbio. 288, bom dia. Cordial. Seu solo foi ao 5-3, livre esquerda, mantém a posição Anza Taxi Alpha e chama o solo 121-9. Esquerda, mantém antes da Alpha, chama o solo 219. 8. O 4107 aguarda estimado 2 minutos para o push. É, tem que acionar na posição, senhor. É, poderia ir acionando enquanto aguarda para o push? Você está autorizado, então, seu push e acionamento, só iria aguardar com a aeronave da companhia que irá para o 09, mas então a aeronave iria aguardar. Não, não, é, tem que dar acionamento na posição, senhor. Vai demorar aqui uns 2, 3 minutinhos. Certo, então, eu estou autorizado acionamento. Se quiser, depois eu levo. Marcha lenta na posição. Reporte para o push. Ok, vai reportar quando pronto para o push. Livre acionamento, 4107. Paulo Salvador, bom dia, Azul 4060, livrou na Delta, está na sua escuta. Azul 4060, autorizado táxi em frente, vem aqui no pátio 3, pátio 1, para o gate 09. Tiro pátio 3 após 1 para o 09, Azul 4060. Azul 4060, só agilizando mesmo, possível ter aeronave da companhia aguardando para push no gate 08. Agilizando, Azul 4060. Zona Salvador para o táxi, 3191. Está com 65 a bordo, Guarulhos, 6 horas e 50. São 3191, autorizado táxi India Alpha na, no ponto de parada da Golf Chimara Torre 118, decimal 6, QNH 10013. India Alpha, Golf 3186, 0091. Salvador, é o voo 177, próximo ponto espera 28, pronto para decolagem. Uno 777, autorizado a alinhar e decolar, ficha 28, os últimos 90 metros fechados, vento 180 graus com 07 nós, o 1777. Ok, a linha decola, voo 1777. Finalizar o táxi com a aeronave da companhia no gate 09, está autorizado seu push acionar. Conhece o seu pushback, reporte para o táxi. Ok, senhor, após a aeronave na 9 da companhia, autorizado push, reporta para o táxi, 4107. Objeto 6740. Objeto 6740, prossiga. Autoriza para onde usar? Autorizada a aproximação, capitão. Acredito que esteja visual no setor. Vamos checar o trem e aguardar a transferência. Primitivo, está totalmente visual. Para onde usar? 6740. Uno 777, decola de Salvador 59, chama controle, 119 decimal 8. 19-8, boa. Controle Salvador, eu vou no 177, passando 1700 depois. Uno 777, este é o controle Salvador, meu cordial contato radar, câmbio. 740, Uzan, chame a torre 1186. 186, Webjet 6740. Táxi, azul 4107, 93, a bordo, 3 horas e 30, está na Campina. 18, os últimos 90 metros fechados, vento 190 graus com 08 nós. Leve a decolagem, está 3091. Centralizado táxi via Pátio Juliette Alfa, no ponto de parada Golf de Maratói, 118, próximo 6, QNH, padrão. Ativo Juliette, Pátio Juliette Alfa, Golf 186, 1341, 4-0, continua a aproximação, já baixar a travada? Baixar a travada, 6740. Continua a aproximação, aguardando pista livre, informa os últimos 90 metros fechados, ajuste no 0 no 3. Web 6740. 0 no 3, os últimos 90 fechados, objeto 6740, aguarda pista livre. Decola de Salvador ao 02, chama o controle, 109.8, bom voo. 208, boa tarde, tá 319. Webjet 6740, tráfego avistado, livre pouso, pista 28, vento no 90 graus com 062 a nós. Livre pouso na 28, Webjet 6740. Controle, contato, radar. 7-3-1-0. Bola 777, chame o centro, 1288. 288. Azul 4107, mantém a posição, estamos avaliando a mudança de pista devido ao vento. Mantém a posição onde está dado. Mantém posição, 4107. Esperando a última, 6740. Azul 4107, formo pistoso 1-0, decolarada 1-0 com curva direita, saída da El Transandiné. Ativo, então vamos decolar da pista 1-0 com curva pela direita da El Diné, confirme instruções para táxis. Sétimo, aguarde só a passagem do objeto. Ok, aguarde a passagem do objeto. Só o objeto 6740, agora se escuta. Objeto 6740, livrou na sua escuta. 6740, tá em frente, quilo 43 para o gate 04. Quilo 43, 04, 6740. Né, 4107, após passagem do objeto sua frente, autorizado Delta para deslocado até 1-0, 1.200 metros. Afirmativo, senhor. Então, Delta para deslocada da 1-0 com 1.800 metros deslocado, 4-1-0-7. Azul 4107, só cotege a instrução, decolando no 0, curva direita, saída da outra, transição direta. Ok, senhor, já foi cotejado, após decolagem direita, da outra, 4107. Chame torre 198 acima do zero, tem um bom voo. 186, obrigado. Centro 1288. 1288. Salvador, 4906-07 da Azul, pronto, espera, pronto. Azul 4107, autorizado alinhar e decolar. Pista 10, captura deslocada 1200 metros, marcação logo à sua direita. O vento 170 graus com 08 nós. Ajuste no 012. 1012, alinha decola com 1200 metros no início, 4107. Azul 4107, decola ao 10, chama controle de 109 acima 8. 198, boa. Controle, bom dia, Azul 4107. Azul 4107, este é o controle, Salvador, contato radar. 07. Salvador, Gol 754, informação Tango 160 para 150. Gol 754, Salvador, via chegada Mare, desça para 2012. Via Mare 2012, solicita após ITAP proa do Sierra Victor 368 para RNAV de 160. 366, capitão, autorizado. Ciente, 366 após ITAP, Gol 754, obrigado. Salvador. Prossiga na escuta. Está sendo solicitado um cheque rádio na frequência 11895 após retorno nessa frequência, Camilo. Agora, bônus 754. Azul 4107, chame o centro na frequência.